500 brutal miles. The most anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então para o último bloco para falar um pouco de Dover, né? Las Vegas, da Truck Series, que dessa vez vai desprender da Sprint Cup. Ela está lá em Las Vegas, lá sábado à noite. E a Xfinity Series vai junto com a Sprint Cup lá em Dover para fazer o final de semana. Com certeza teremos uma grande corrida da Truck Series lá em Las Vegas. E assim, eu aposto que essa corrida de uma mini meia aí, que vai ser às 11 horas da noite, pessoal, no sábado, vai ser um horário bem puxado aí, né? Realmente uma corrida para não sair de casa aí, quem tiver algum compromisso para sair, ou dá tempo, né? Se caso você sair mais cedo, dá tempo de assistir a corrida aí numa boa aí, né, pessoal? Antes de tudo, para falar aí de Dover, para falar de Las Vegas aí, eu quero trazer aí algumas notícias da semana. Por exemplo, o Tony Stewart anunciou sua aposentadoria. Ele aposenta ao final da temporada 2016, né? E não volta para 2017. E já foi anunciado também o Clint Bowyer, né? O Clint Bowyer assume o lugar dele no carro 14. Talvez não seja esse número que o Clint Bowyer vai usar, né? Mas aí está aí o Tony Stewart anunciando sua aposentadoria. Chegou o momento de parar, né? O Tony Stewart aí, ele enxergou isso, e o momento agora vai ser esse o momento aí. Então ele faz mais o ano que vem. Ele prometeu que fará algumas corridas da Xfinity Series, né? Mas ele encerra a carreira. Claro que depois ele vai aparecer fazendo uma ou outra corrida aí, mas ele está encerrando a carreira, o Tony Stewart, em 2016. Como sempre eu falo, é chegado o momento, é chegada a hora aí, né, do cara aposentar. E claro que o momento do Tony Stewart chegou. E o Clint Bowyer, na entrevista, foi muito claro. Ele falou que é uma grande oportunidade. Ele chega que o momento é esse, a hora é essa dele, que realmente agora ele terá um bom carro para fazer uma boa temporada e quem sabe alcançar o título. O Matt Truex Jr. assinou a extensão com a Formula 1 Junior Hall, né? Ele continua ali com o carro 78. Mas a grande novidade, né, que nós não esperávamos, é que a Frontier Row está mudando para a Toyota, né? Então a Frontier Row aí está mudando indo para a Toyota aí. Esse assunto todo aí com certeza traz, puxa um outro assunto, que seria a Frontier Row abrir um segundo carro. Dizem aí que já tem um patrocínio, né? Então aí quem sabe um segundo carro poderia a Frontier Row poderia trazer para 2016, né, pessoal? 2015 já foi. Então, quem sabe aí isso poderia acontecer. Outro dado que é importante também, uma marca histórica aqui na NASCAR aqui, né, é o Jimmy Johnson. No final de semana, ele faz a sua largada de número 500 na Sprint Cup, né? Então, parabéns ao Jimmy Johnson aí por completar aí, irá completar a sua largada de número 500 aí na Sprint Cup. Parabéns ao Jimmy Johnson, né? Também para falando do Clint Bowyer, né, mas não do Clint Bowyer no carro na Street Rise Racing, né, mas para falar do Clint Bowyer na Michael Waltrip Racing, né? O time 15 entrou em apelação, né, sobre a punição no último final de semana, que foi uma punição muito pesada para eles. Mas foi recusada a punição, não aceitaram a apelação aí. Então o Clint Bowyer continua com os pontos perdidos, continua com a multa, continua em probation durante 6 meses, né? Não é até o final do ano, é durante 6 meses. Então esse probation aí se estende para o próximo ano. Mas é um time também que vai fechar, o carro vai acabar, então não vai virar sala, não vai virar nada, não. Vai ser até acabar a temporada mesmo, porque o time está acabando, o shopping está fechando, né? Temos outras notícias aqui. O Stewart anunciando a sua aposentadoria, eu já falei, né? Tem também a Danica Petro, que no mês de outubro estará correndo com um carro com as faixas rosas, né? Então ele estará aí, o carro número 10, vocês vão ver com as faixas rosas aí para o mês de outubro aí, que é o mês de outubro, é o mês do câncer de mama. Outra novidade aí, né, se dizem aí, não sei, né, que levantaram a hipótese aí, é que o Romain Grosjean, ele estará correndo com a Stewart, não com a Stewart Haas, ele estará correndo com a Haas, né, o time Haas da Fórmula 1, mas o Romain Grosjean falou que tem interesse, claro, de correr na NASCAR, né, então talvez aconteça aquele swap, igual aconteceu lá entre o Lewis Hamilton e Tony Stewart, né, o Hamilton andou no carro da NASCAR, o Tony Stewart andou no carro da F1, talvez até consiga, até aconteça esse swap aí, mas não sei se vai realmente pra frente aí, essa história aí do Romain Grosjean, dele vir correr na NASCAR, ele vir participar do campeonato da NASCAR aí. Não sei se isso vai acontecer, vamos esperar aí pra ver realmente o que acontece aí, né. Uma outra hipótese também que tinha se levantado, né, mas que foi por água abaixo, que era o Kyle Larson, seria o cara que queria substituir o Tony Stewart, né? Mas com essa notícia aí de ontem, né, está mais claro aí, mais do que claro aí, que o Kyle Larson irá continuar no carro 42 e o Clint Bauer vai assumir o carro do Tony Stewart aí, então infelizmente aí o Kyle Larson não será agora que irá mudar de time aí, continua com, pelo menos, né, não sei, pode mudar em 2017, no ano que vem anunciar outro carro aí, mas pelo menos até agora continua tudo normal aí com o carro 42 aí, né. Outra novidade também, já foi anunciado, já foi mostrado para os fãs aí, o shame da última corrida do Jeff Gordon. Eu sinceramente achei um shame normal, deveria ir para ser a última corrida aí, deveria fazer um algo muito retrô aí, fazer o carro com o patrocínio, a Dupont deveria voltar, né, deveria aí aparecer aí a Dupont, deveria realmente aí voltar a antiga aí, o primeiro shame aí, mas isso não aconteceu, vai ser o patrocínio da Asalto aí, um pouco diferente, né, esse shame aí, mas foi mostrado aí para os fãs aí. Quem quiser dar uma olhadinha, pessoal, é só entrar no site no J-Sky, né, lá no site do J-Sky lá, tem a foto aí do carro para a próxima corrida que o Jeff Gordon vai fazer na carreira dele, na temporada completa, né? Claro que ele deve fazer algumas participações aí, mas ele está encerrando a carreira dele aí. Falar aqui do entrelist, pessoal, vamos passar aqui para o entrelist aqui, para o finalzinho da edição aí, número 92, né? Lá em Las Vegas temos até o momento 32 truques inscritos, né? Destaques aí, vamos passar os destaques aí. Por enquanto, no 51 vai estar o Matt Tiffett, no 54 o Christopher Bell, ele vai estar no truque 54 aí, né? O Eric Jones vai estar no 4, ele quer full time, né? Então ele continua aí, né? Então, correndo o olho aqui, pessoal, rapidinho. O Chad Bolt vai estar no truque 16, né? O Tyler Reddick no 19, o Breno Paul vai estar no 21. A grande novidade pro final de semana aí, vai ser o Tev Pastrana voltando a NASCAR, né? Ele vai estar com o truque truque 31 do Bob Newberry, né? Esse aí foi anunciado aí desde a semana passada aí. Então o Trev Pastrana aí fazendo sua volta à NASCAR e fazendo o seu retorno aí, né? Então é isso, pessoal. De novidade, realmente é isso mesmo. Tem o Wayne Elders, aqui, ele também vai estar no truque 94, mas aí são os pilotos de não muita expressão aí, né, que não devo chamar a atenção de vocês aí. São 32 pilotos inscritos aí. O campeonato está pegando fogo. Eu vou apostar, claro, no piloto diferente que vem merecendo vitória, no Johnny Sauter. Apostar no Johnny Sauter, que o Johnny Sauter irá vencer essa corrida aí. O Johnny Sauter está insistivamente aí, tá batendo na trave aí, né? Ele vem ali em quarto colocado no campeonato. Então eu penso que o Johnny Sauter vai fazer mais uma boa corrida e vai vencer essa corrida aí, consagrando, né, coroando o bom ano que ele vem fazendo aí, apesar de todos os problemas. Então o Johnny Sauter vence a corrida aí para mim, pessoal. Lembrando que a corrida é no sábado à noite. Sábado à tarde corrida, acontece a corrida em Dover da Xfinity Series, né, a High Science 200, né, de, inclusive o Denny Hamlin estará com o carro número 20, com o patrocínio do High Science na pista aí, né, é, já falando que o Denny Hamlin vai estar no carro 20 aí, no carro número 88, nesse final de semana vai estar o Ben Rhodes, continua o Ben Rhodes aí, né, o Kyle Busch vai estar no 54, no 22 continua o Ryan Blaney no carro número 22, no 33 vai estar o Aston Dillon, nesse carro número 33 aí, pessoal. O carro 33 que vem fazendo boas corridas aí, Aston Dillon estará nesse carro. O time Hill vai estar no 17, no carro 20 eu já falei o Danny Hamlin, né? O Soares continua, claro. E outro piloto de diferente aqui, ah, o Kyle Larson, ele volta no carro 42, o Brandon Poole estará lá em Las Vegas. Então o Kyle Larson assume o carro 42 aí, lá em Dover. É, eu, como sempre, continuo torcendo para uma grande corrida do Chris Buescher, né? Mas eu vou apostar aí na vitória diferente aí. Eu vou apostar na vitória do Denny Hamlin com o carro número 20 lá em Dover da Xfinity Series. E para fechar o final de semana, né? Fechar o final de semana lá em Dover, a Sprint Cup com a AA400, né? Que é o patrocínio da corrida aí. Lá, temos 43 carros inscritos aqui, né? Teríamos 44, mas o carro 30 foi removido, né? Do Travis Capel. Foi, o carro foi removido, o carro não estará no final de semana. Então, temos aí 43 carros aí, os 43 vão largar, né? Vão largar todos os carros, não terminou um carro indo embora aí. O destaque, o único carro diferente que está aqui, que vocês vão ver quando olharem o entrelist ali, vai ser no carro 62 que estará o time Hill, né, no carro 62. O carro 62 que já teve o Ryan Reed Sorensen, já teve o Brandon Galgon, e nessa nossa semana vai estar o time Hill no carro 62 aí. O resto continua normal, nada, nenhuma novidade aí, nada de diferente aí, né? Deixa eu confirmar aqui, não, o carro 21 não volta a pista aí, continua fora mais final de semana. O Chase está aí, hora do bicho pegar. Então eu vou apostar no Kyle Busch, vai ser o vencedor dessa corrida aí, consagrando a sua carimbando o seu passaporte aí para a próxima fase do Chase aí, né, pessoal? A fase do contender, né? Que aí são 8 pilotos que avançam aí para a próxima fase aí. Pessoal, então essa aí foi a edição número 92. Claro que estamos aí para tirar a dúvida de vocês, para ajudar vocês no que for preciso aí, pessoal. É só nos procurar na rede social aí, no Twitter, @leoguina, @l_nimo42, @pedromugart, @thiagoraposo, né? Claro que @BigOneBrasil. Estamos aí para tirar qualquer dúvida sua. Temos os grupos também, né? Loucos por NASCAR, NASCAR Home Tracks. Tem a página também do podcast no Facebook também, Podcast Triwide, né? Estamos aí, pessoal, para ajudar vocês. Se tiver qualquer dúvida, não precisa esperar a edição sair. Pode mandar um Twitter para a gente, pode nos procurar aí, que estamos sempre à disposição de vocês aí. Então, pessoal, desejo um bom final de semana, uma ótima corrida a todos aí. Cuide-se bem. Vamos ter um final de semana aí com bastante paz, bastante amor aí, né? E com a graça de Deus. Um forte abraço, pessoal. Até semana que vem com a edição número 93.